não vai, simplesmente um boizinho. E essa dedica minha filha Milena Simona. Tá achando que vai, não vai me esquecer não. Ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta meu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu quem só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu quem só tem eu. Volta pelo amor de Deus, Márcio Novaes, simplesmente o boizinho. Portal da Rocha, Jairzinho CD. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta meu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? Só você não percebeu quem só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu quem só tem eu. Volta pelo amor de Deus, Márcio Novaes, simplesmente um boizinho. E ritmo de seresta.